menino, que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. O quê, menino? Para com isso, logo. Eu quero é rock. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, o diabo. Fala aí galera, começando mais um Monocast Show. E hoje, como vocês ouviram, a abertura aí é especial de rock. Mais uma vez é um formato. É a última vez eu fiz um programa aí sobre o CD do Kiss. E agora eu quero trazer pra vocês aí uma proposta aí de... Vai ser mais musical esse programa, eu vou falar pouco. Mas é que essa semana a gente vai ter uma coisa especial aí. E eu já quero ir deixando vocês por dentro do assunto. E que vamos falar do rock / metal brasileiro, que muita gente acha que tá morto e não tá, galera. Vou falar pra vocês aí hoje um pouquinho sobre isso. Não vou tentar nem falar tanto, porque tem uma porrada de música aí pra tocar esse programa. Nem vai dar pra ficar em uma parte, infelizmente. Ele vai ter até mais de uma, acho que se marcar duas, três aí. Porque tem muita coisa boa pra tocar e eu não quero ficar ocupando muito tempo de vocês e nem fazer um programa muito longo. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho por que eu quero fazer esse programa. Como eu já disse, vai ter alguma coisa especial essa semana. Em breve vocês vão ficar por dentro aí. Lembrando pra acompanhar a gente aí pela página do Facebook Monocast Show, facebook.com/monocastshow. A gente tá com perfil agora. E quem acompanha a gente pelo perfil, eu vou postando as coisas na semana aí pro pessoal ficar por dentro dos assuntos e tal, o que tá acontecendo. E aí vocês logo mais saberão o que vai ser essa coisa especial que eu tô falando pra vocês. Vamos lá, por que eu quero fazer esse tema? Como eu já disse, repetindo, o especial que vai ter essa semana vai ser referente, vai ser muito legal sobre música, independente, pessoal que faz som próprio. E eu falei, caramba, acho que eu já vou fazer alguma coisa já pra ir colocando a galera no assunto. Bom, como todo mundo sabe, rock brasileiro aí, rock metal, pô, já teve ótimos tempos, já teve bandas muito boas e bandas que estão aí até hoje. E tinha aquelas bandas que todo mundo conhece, que são as que estão na mídia, e rock que muita gente nem considera, ou tem gente que idolatra, né? Mas como a gente pode dizer aí, já teve, né? Tem, tá até aí até hoje, tem os Titãs, aí já teve os Paralamas, uma porrada de banda, tudo banda de mídia e tal, e o povo conhece, tem Sepultura, Angra. Essas bandas, o Angra até ele não é tão reconhecido aqui quanto lá fora, cara. Mas em comparação a algumas bandas aí que eu quero falar, que são tão boas quanto os caras, como o Xamã também, são tão boas quanto eles e não tem aí seu reconhecimento. Às vezes também é bom que eles fiquem assim, porque às vezes tem muita banda que aí vira estrela, vai sair do anonimato e acaba com a essência da banda. A banda acaba não se vendendo, mas como a gente pode dizer, muda, né, com o tempo. E com especial vou trazer aí pra vocês algumas coisas que eu curto e que eu espero que vocês gostem também. Eu vou tentar até a trilha do programa também, vou tentar deixar tudo especial aqui com som de só banda foda brasileira. Vamos lá, a primeira banda que eu quero apresentar pra vocês aqui, eu espero que tenha alguém que conheça. Se você conhece, deixa um comentário aí. É a banda carioca, uma das bandas pioneiras, cara, do heavy metal no Brasil, que é a banda chamada Metamorfose, cara. É uma banda fodida. Já fez um split aí com o Dorsal Atlântica. Foi, assim, acho que foi quando eles estouraram, né, o Metamorfose. E é muito bom o som da banda. E eu vou deixar vocês com o som deles aí. Acho que é um clássico deles, né? Nem sei se é a música coxinha deles, como a gente pode dizer, mas é a música fodida que eu curto muito, que é a música Cavaleiro Negro. Eu vou deixar vocês aí com Cavaleiro Negro e já volto. Cavaleiro negro, cavaleiro do mal, em quinta espada, em nome do metal. Galera, muito foda esse som. Agora, como eu disse, eu quero tentar falar ao menos aqui nesse programa e apresentar a banda pra vocês, as bandas, apresentar as bandas pra vocês e mais fazer, e rolar som mesmo, porque eu quero colocar bastante coisa aí pra vocês curtirem, aproveitar o programa aí. Falando de rock brasileiro, eu queria mandar um salve aí pro Rodrigo Balan, da Metal Media. Ele que liberou uns sons pra gente aí. A gente vai tocar uns sons aí das bandas da agência dele mais pra frente, eu volto a falar dele. Eu queria mandar um grande abraço pra ele, faz um trabalho incrível levantando a bandeira do Brasil aí, do metal brasileiro aí, sempre. O cara é muito foda, um abraço pra ele. Bom, eu quero mandar um som agora de uma banda brasileira também, de, ela é de hard rock, né? Ela acabou já, infelizmente ela acabou, né? Eu gostaria que ela ainda estivesse na ativa, que é a banda Exótica. A banda aí, quem, eu não sei quem tá ouvindo aqui conhece ou já ouviu um podcast chamado Que Se Foda. Eu quero mandar um grande, um imenso abraço aí pro Daniel Yazbek do Que Se Foda. Ele era o guitarrista da Exótica, né? Ele junto tinha o Reverendo, muita, não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, procurem o Reverendo Marcelo Rossi. Uma banda muito foda, infelizmente acabou o Exótica, mas as músicas que eles deixaram foram muito foda, era muito som, muito foda o som deles. E eu quero deixar vocês com um som aí que eu curto muito, que é o Fruto Proibido. E eu já volto. Proibido. proibido da árvore do bem e do mal. Fruto proibido, tentação e moral. Fui induzido ao fruto proibido da árvore do bem e do mal. Fruto proibido, tentação e moral. Ao fruto proibido da árvore do bem e do mal. Fruto proibido, tentação e moral. Foi induzido ao fruto proibido da árvore do bem e do mal. Fruto proibido, tentação e moral. Volta, galera, muito foda esse som. Como eu disse, vocês não conhecem, procurem conhecer aí o Exótica. O som dos caras é muito foda. Os caras têm todo um visual e tal. E como eu já disse, um grande abraço aí pro Daniel Yazbeck, pro Felipe Godoy também, como eu citei, o que se foda aqui. Um abraço pra eles aí. E é isso aí, vamos continuando aqui, ouvindo bandas e tal. Atualmente tem uma que eu tô ouvindo que, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu gostei de cara. E os caras, apesar de cantar inglês, eles são estilo Angra, assim, eles fazem muito sucesso lá fora. E aqui os caras quase não são conhecidos, velho, infelizmente. O Brasil é assim mesmo, não costuma, tem muitas coisas boas aqui. É que os caras não dão tanto valor, assim, quanto as coisas que vêm de fora. E tem que saber que não morreu, cara. O rock e o metal brasileiro tá aí, cara. Tem muita coisa boa, cara. Muita coisa foda que o povo deveria ouvir. E o povo nem, muitas vezes nem sabe que existe, velho. Mas tem. Procurem, se atualizem, porque tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa show de bola mesmo que vocês podem ouvir aí. Vamos lá. E como eu tava falando, teve uma banda nova. Ela não é tão nova assim, mas em comparação às outras aí, que é a banda Shadowside. Já ouvi gente falando que não gosta, que os caras são meio estrela e tal. Não sei. Infelizmente eu nunca pude conhecer eles ao vivo. Mas eu quero mandar um som deles aí pra vocês. Pra vocês ouvirem, pra vocês conhecerem. Que é a música Inner Monster Out. É a faixa título do álbum. Eles têm esse CD também. Procurem ouvir o Inner Monster Out. É muito foda. E eu já volto. Fique aí com o Shadowside. steps. Confused in my role, your illusional tragical soul. De volta, galera, fora do som, né? Bom, vamos lá. A gente teve até pedido de música aí, que eu quero rolar um pedido de música aí do Jackson Correia, nosso amigo Jack aí do Fúria Rock, um abraço pra ele. E ele pediu uma música da, ele pediu a música da banda Ancestral, uma banda de thrash de São Paulo, a música Lost in Myself. Nós vamos rolar aí, pra quem não conhece, procura, os caras são de Sampa e tal. É como eu disse, tinha dito ali atrás do, da empresa do Rodrigo, a Metal Media. Vocês entrarem aí no site deles, é metalmedia.com.br. Você vai ter. Vou deixar aí na descrição um link com todos os artistas que são da Metal Media. E tem muita coisa boa lá, cara, que eu vou tocar mais pra frente aí. Eu espero que vocês curtam. Vamos aí de Ancestral. Lost in Myself, a gente já volta. The White House also reported today an air simultaneous air attack on Army and Navy bases in Manila. This report followed the President's declaration that all Army and Navy bases on the island of Oahu in Hawaii are now under air attack. Are you in the sea? Galera, vamos dando continuidade aqui, lembrando que esse é um episódio também, como foi o do Kiss, dizer que é especial, porque vamos falar de novo de música e tal, vou apresentar aí, espero que tenha uma molecada aí que não conheça, as bandas que eu falo, que vão atrás e que conheçam, porque tem muita coisa boa. Sobre essas bandas, tá acontecendo muita coisa boa e o povo não, às vezes, muitas vezes não conhece, tal, conhece só aquela velha música de sempre, Raimundos, Titãs, Ratos de Porão. Não que eu estou falando que é ruim, não, é muito bom, tem músicas muito boas, mas também tem muita coisa que tá acontecendo aqui no Brasil que o povo não tá sabendo, o povo tá por fora e tal, o povo que gosta, né, que curte rock, curte metal aí, porque o povão massa mesmo só quer saber de esquenta, de rebolar a bunda e de carnaval, né, mas quem curte rock aí, heavy metal, muitas vezes não sabe que tem muitas bandas boas, às vezes até escuta, mas nem sabe que é brasileira. Essa que eu vou tocar aqui agora é uma banda de São Paulo, thrash metal, a banda Red Front, tocar esse som dos caras aí, que eu acho muito foda e que tem um clipe muito foda pra quem... Procurem aí, eu não sei se vocês vão achar no YouTube, não sei se tem disponível no YouTube, porque é mais 18. Mas curtam aí, We Like the Bad Girls, e eu já volto. We Like the Bad Girls. Let's make me like an animal. voltamos, galera. Vamos aí, lembrando que essa foi a banda Red Front. Procurem aí pelos caras, como eu já falei. Eu vou deixar no post aí, na descrição aí, o link para vocês entrarem e conhecer todos os artistas da Metal Media, a empresa aí que gerencia as bandas e tal, e que levanta a bandeira do metal nacional aí. Vamos lá. Essa banda que eu quero trocar para vocês agora também tá lá na Metal Media. É o Híbria, banda de Porto Alegre. Os caras fizeram. Tem um DVD, um show no Japão, cara. Diz que lá fora eles fazem muito sucesso. Mais uma banda aí que eu ouvi, cara. Falei, caraca, olha a qualidade de banda de som que a gente tem aqui no Brasil e muita gente nem sabe. Então eu vou mandar um híbrido pra vocês aí, a banda de Power Heavy. Eu quero mandar um som pra vocês aí dos caras, Silent Revenge. Muito foda esse som. Conheçam, vá atrás e descobrir essas bandas. Tem muita banda boa. Tem muita banda que canta em português, tem banda que canta em inglês. E às vezes, as que cantam em inglês, o pessoal muitas vezes nem sabe. Eu já ouvi gente falando pra mim, que nem eu toquei a Shadowside, que achava que Shadowside era internacional. Não é. É nacional a banda, assim como o Híbrida. O som dos caras é muito foda. Vocês têm que ouvir, cara. Vai lá, eu vou deixar o som. Curta aí. Híbrida, Silent Revenge. Já volto. Thank you. Bom, galera, voltei. Quero mandar um último som aí. O programa já vai ficar meio comprido por causa das músicas e tal. Mas eu quero que, eu, como eu disse, eu esperar não falar tanto e deixar mais vocês com sons. Que vai ter uma parte 2, talvez até uma parte 3 desse programa, porque tem muito som pra apresentar aí. E se eu fosse falar tudo aqui, a gente ia ficar dias aqui, né, meu? Mas esse último som que eu quero mandar aí é de uma banda da cidade de Piracicaba, de trash, do meu amigo Alan, famoso Big Thunder aí, um grande abraço pra ele. É da banda Selmes, cara, 10 anos aí, levando a bandeira do metal, cara, aqui no interior de São Paulo. E eu sou muito fã dessa banda, cara. Primeira vez que eu vi, fiquei maravilhado. E eu espero que vocês conheçam. Eles têm som próprio. Já lançaram CD e tudo mais. E eu quero que vocês conheçam. Eu vou mandar aí pra vocês um som Dark Times, que, porra, é meu favorito, cara. Eu escuto muito essa música. Pra quem ficou até o final aí, que ouviu alguma banda que não conhecia e conheceu, deixa um comentário lá no Facebook, lá como eu falei, já tem o perfil, tem a página do Monocast Show, é só procurar que vocês vão achar. Também quem usa aí o iTunes Store, nós estamos lá, procure pelo nosso podcast no iTunes Store que nós estamos lá. E é isso aí, galera, muito obrigado. Quem quiser enviar uma pergunta, sugestão, pedido de música, manda lá no e-mail monocastshow@hotmail.com. A gente volta aí em breve aí com mais um episódio. Aí, cultura nerd, música, enfim, cinema, séries. Logo a gente volta. Tchau, tchau, galera. Fiquem aí com Selms, Dark Times. Believe it to be his reason. He fight to save himself. The fear of hurting his heart. Truth's chaos is best to go. To survive and to fool them all. And with his hatred of friend, his hatred of friend, the sorrow of those who dare to fight, the sorrow of Jews who dare to fight. Doctors, I am afraid of these friends I've met. Doctors, I shall draw. I am afraid of these friends I've met. Pursued by an illusion, believes to be his reason. He fights to save himself, the fear of hurting his heart. Through this chaos, it's best to go. To survive and to fool them all. And with his hatred of friend, his hatred of friend, the sorrow of those who dare to fight, the sorrow of those who dare to fight. Doctors, I am afraid of these friends I've met. Doctors, I shall draw. I am afraid of these friends I've met. Who dare to fight? Just fast!